agora é lei. Governador Sérgio Cabral publicou no Diário Oficial do Executivo a Lei 6.685, que garante a distribuição de uma cartilha com os principais pontos do Estatuto da Criança e do Adolescente aos pais dos recém-nascidos pelas maternidades da rede pública. De acordo com o autor do projeto, deputado Marcelo Simão, do PMDB, o poder público estará facilitando o acesso à informação sobre direitos e deveres dos pais e das crianças, com informações de Camila Pontes. Reportagem Buana Rosa.